pode ser por isso é que eu fico na minha. Na bosta, no quarto, na fossa, no rastro do samba feito num compasso bem quebrado. Um bêbado na noite. A voz do Steve Wonder tá suando bem agora. E se você não quer ouvir o que destoa? Paparapá, paparapá. Tá todo mundo balançando. Todo mundo tá dançando nessa hora. E todo mundo tá correndo da polícia. Tá todo mundo sem futuro nessa pista. Todo mundo se fudendo pra caramba. Tá todo mundo sem saída nessa história. É feito de memória e passado. A gente sabe, nada vai bem. Mas se você não quiser nada comigo, a gente pode ser apenas amigo. A gente acende uma vela pros mortos. A gente dança até o amanhecer. A gente faz o que ninguém desconfia. A gente ri do nosso triste final. A gente acende uma vela pros mortos. A gente dança até o amanhecer. A gente faz o que ninguém desconfia. A gente ri do nosso triste final. na minha, na bossa, no quarto, na fossa, no rastro. De um samba feito num compasso bem quebrado.